Salve, salve, coelhada! Decadentes número 48? Eu não olhei, acho que é isso, tá aqui no título, 48. Então é 48 no ar! Grêmio 3, América 0, partidinha lazarenta disputada lá em Porto Alegre, na nova arena do Grêmio. É, não teve nada de interessante nesse jogo, mas vamos falar a verdade. A América tomou de 3, botaram os meninos para jogar, não teve ninguém que apresentou nada interessante, nem a Carol Portaluppi estava lá também hoje. Então, a pena, viu? Realmente esse joguinho foi lazarento, mas nós estamos aqui porque, tal qual a América, nós precisamos cumprir tabela até o final do campeonato. E hoje aqui comigo, menino Sérgio Tavares. Boa noite, seu Sérgio. Boa noite. Eu tô aqui, mas aqui, eu tenho umas pautas diferentes. Eu acho que a gente pode falar de umas séries legais do Netflix, a gente pode comentar de um rock and roll, um negócio assim. Que o jogo podemos falar desse golaço do Santa Cruz agora, na gaveta. Ó, oh, golaço. Fazendo a virada em cima do Atlético, agora aos 30 minutos e 40 do primeiro tempo. Eu não sei nem o nome do rapaz que fez o gol, não, mas que golaço. Mais ou menos da quina da grande área, bateu ali de chapa. Olha só, vai estar o replay aí no Sport TV agora. Chegou no bico, bateu de chapa, botou lá na gavetinha. O goleiro nem sentiu cheiro de bola. 2-1 Santa Cruz. E o América perdeu pra esse time, gente. Que absurdo. Ai, ai, ai. Muito bem. Podemos falar também dessas coisas que você tá citando aí, ó. Séries do Netflix e tal. Podemos. Eu hoje tô aceitando. Conto muito com a participação dos nossos telespectadores. Hoje tá difícil do que falar, viu? Fala, seu Corneta. Dá seu boa noite. Porra, o Santinha ganhando, a gente morre na lanterna mesmo, né? É ruim pra gente. Isso é ruim. Eu acho que nós podemos ganhar do Sport ainda e do Santos também. Mentira. Foi o Keno que marcou, viu? Foi o Keno? Foi. A gente ficar na lanterna é uma merda, mas o Santa ganhar do Atlético é muito bom, então eu tô dividido. Tira o Atlético do G4, 3, 2, 1. Ah, ele está. Não. Ele está na pré-Libertadores, vai continuar lá. Ah, tá. Então tá. Então vamos deixar. Não, essa vaga da pré-Libertadores do Atlético já está garantida, não tem jeito. Não, ainda matematicamente, tem. Matematicamente, Atlético. Não. Essa aí já está matematicamente garantida a pré-Libertadores. Não, a Libertadores direto que eles vão estar. Isso. A G6 está garantida, atrapalha a Libertadores direto. Como eles vão perder a Copa do Brasil para o Grêmio? Pronto. É bom que o Santa Cruz faça alguma coisa. E essa lanterna aí, Corneta? Ela é nossa, né? Vamos falar a verdade. 21 gols. O time que marcou 21 gols. O time que contra o Grêmio bota seu time reserva. E fala, agora eu vou experimentar os garotos. E aí, num dado momento, o cara tira o seu único atacante, que é o Nilson, pra botar Bruno Teles, não, Helder. E aí, só depois que ele vai botar o Maicon no lugar do Bruno Sávio. É o time que tá merecendo não só o rebaixamento, como também a lanterna. Então, paciência, né? Fazer o quê? Mas eu acredito que isso aí já foi um esquema, o Henrique. De ver o que. É o famoso, vou ver o que vai prestar para o ano que vem. O próximo jogo, ligado, vai ser pior ainda, vai ser mais marmota ainda. Aguarde. A desculpa é tem essa, né? Mas agora é hora de fazer. A gente pediu isso o ano todo. Agora que já matematicamente garantida a nossa desgreta, agora você tem que fazer, ué. E eu também acho. Porque também, é o que ele falou, agora não faz diferença perder de 30 pra gente. Não, eu tô com o Corneta, eu acho que é isso. Até porque com um jogo é difícil você falar assim, não presta ninguém. Não, tem que botar quem não julgou o ano inteiro, até pra poder falar assim, ó, não julgaram por causa disso, olha o que eles fazem, são ruins mesmo. Então, tipo, o Cardoso hoje foi uma surpresa pra mim. Foi uma surpresa. Botaram um time. Botaram um time que não tem entrosamento, que não tem ritmo de jogo, que tá, qual foi a última vez que o Bruno Teles entrou em campo, gente? É, muito tempo. Né? Ele é jogador do Santa Cruz? Quem que é Bruno Teles? Pois é. Eu nem sei. Então, era de se esperar que esse tipo de coisa fosse acontecer. Ficou Tony e Juninho ali para dar uma segurancinha, o Roger que voltou, mas por voltar mesmo, né? Eu não sei se o Messias tá lesionado ainda, não é isso? Tá, só pode, né? Eu acho que deve estar. Nesse caso, eu não vou culpar a entrada do Cardoso, não. É melhor ver o Cardoso nesses últimos três jogos do que ver o Alisson, que a gente já sabe como é. E o Cardoso, vocês acharam que ele foi tão mal assim, o que vocês viram? Eu vi pouco, mas o pouco que eu vi, eu acho que ele não chegou em bola nenhuma. Ele estava sempre correndo atrás dos atacantes, a bola passava na frente dele, os três gols e os gols que o Grêmio perdeu, ele não fez diferença nenhuma. Se ele tirasse ele do campo e deixasse só com um zagueiro, eu acho que era a mesma coisa. Mas eu vi pouco do jogo, então não posso falar tanto. O Adolfo já está aqui participando e ele falou que foi um show de horrores e que o Colatina de hoje é tão ruim que o troféu vai mudar de nome para Troféu Cardoso. Perfeito. Não. Esse troféu já tem nome, gente. É Rafael Bastos. É o Bastos da rodada. Com arroba. Aí você pode ler Bastos ou Bostas, entendeu? Aí você pode escolher. Nós vamos manter o Colatina por razões históricas e lúdicas. Não, porque o Jair Bala brigou comigo. O Jair Bala brigou comigo quando eu falei do Colatina. Eu lembro disso. Do dia que o Jair foi gravar a vinheta pra gente, ele brigou com a gente. Ele brigou. Falando que Colatina não, porque ele era amigo do Colatina. Eu lembro disso. Muito bem. O terceiro gol, foi o terceiro gol, deixa eu lembrar aqui, primeiro, segundo isso. O terceiro gol, eu boto ele inteirinho na conta do Cardoso. Ele não chegou em nada. Ele não tinha nada que estar ali disputando aquela bola, que o Juninho estava nela. Ele tinha que ter ficado na contenção ali, no rebote, que foi exatamente o que faltou naquela jogada. Então o Juninho está chegando na bola, como chegou antes do próprio Cardoso. Do jeito que deu, acabou sobrando no pé do sul-africano do Grêmio lá, mas não tinha ninguém pra correr atrás. E se você reparar, na hora que aí a bola cai lá pro sul-africano e ele vai disparando e vão correndo, o Cardoso corre errado, só. Ele não corre nem pra esperar o cruzamento, não. Ele corre em cima do atacante, já tem um fazendo a contenção, ele vai fazer também, aí o cara cruza e acabou. Exato. Então, realmente, Cardozão, esse terceiro gol, eu boto todo nele. Eu não sei se eu já garanto ele como Colatina, não, porque eu não gostei da atuação do Macton hoje, que foi substituído no segundo tempo para entrar. Mas é que a gente fala também, o Macton volante, o cara não joga hora nenhuma. Aí você bota nos bondes. Não, o Macton da base, bota na pilha no Cardoso. Deixa o moleque também, o moleque é bem bem na base. Aí você entra no time, o cara não joga com ninguém. É tudo misturado. Sem ritmo, sem nada. Aí também é difícil você cobrar alguma coisa de alguém nesse time. Mas esse pensamento você pode usar pra proteger o Cardoso também, velho. O Macton jogou mais do que o Cardoso. O Macton, inclusive, jogou mais do que o Cardoso, porque ele entrou duas vezes substituindo o Messias na zaga. Isso. Mas eu pondero isso também. Eu só tô comentando aqui. No final vai ganhar Cardoso com o Corneto, fica tranquilo. Mas eu só tô ponderando aqui que o Macton também não teve uma boa atuação hoje. O Renato Bruno, ele joga de quê? Se não me engano, ele é volante. Ele é volante? Vou confirmar aqui, peraí. Ah, tá. Pô, o cara tem que pegar a bula pra saber o que o cara é, então fudeu a bicicleta. Não, é porque quando saiu a escalação, o Alisson, aqui no nosso grupo, reclamou que de toda a renovação que foi feita, faltou o Renato no lugar do Hernandes. Aqui, ó, no site da Globo, ele consta como meia, mas lá eles não diferenciam de meia atacante e um volante. Eu acho que ele é um volante. Então tá. Então talvez essa alteração pudesse ter sido feita também, já que o Alisson sugeriu. Ele tá aqui no América, ele tá como volante. Então é isso mesmo. Isso. Olha só, o scout dele tá ótimo no Brasileirão. Foram três jogos, duas vitórias e uma derrota. Tá bom. Tá muito bom, ele tá com 67. É nessa aí que a planilha fode a gente. Não, isso é jogo dele no América, só. Vimos esses jogos. Isso, e ele entrou bem nesses jogos. Entrou bem. Hoje não sei, mas nos outros dois jogos... Não, ele não entrou hoje, ele não entrou hoje. Ah, não entrou? Não, não entrou hoje. Era sugestão do Alisson, quando o Alisson viu a escalação. Tinha toda a renovação que tinha sido feita. O Renato Bruno estava no banco e o Hernandes em campo. Então ele sugeriu que essa alteração pudesse ter sido feita, mais essa alteração, né? Já que é para experimentar todo mundo, vamos experimentar todo mundo. Bom, mais um jogo em que o América toma gol antes dos 15 minutos, né? Eu não tenho certeza de quem foi a falha, mas tem um mesmo jogador que estava marcando o cara que fez o gol, e esse jogador é quem deu condição a todo o ataque do Grêmio, porque era ele que estava mais à frente, ele era o último antes do goleiro. Então que dava condição, tirava o impedimento de todo mundo, e nessa para, que ele estava lá, depois ele volta, sai da linha, sai da marcação do cara e o cara vai sozinho. É claro que ali tem uma falha geral ali, né? Geral. Muita gente podia cortar aquela bola antes. Mas quem estava na marcação do atleta que fez o gol e quem deu condição pro cruzamento, para que tirou o impedimento dos atletas do Grêmio, foi esse cara. Eu não tenho certeza quem é. Eu acho que foi o Magno. Mas eu tenho dúvida se não foi o Bruno Teles. Mas eu acho que foi o Magno. Eu vi o lance e também fiquei... O Magno tomou a caneta também, não tomou? O Magno tomou a caneta. Vai, Sérgio. Eu vi o lance também e falei, putz, esse cara aqui que deu a condição, ele para, ele dá a condição, depois ele para, então ele fica para trás, isso. E aí a bola vem, ninguém pula e o cara faz o gol sozinho. Mas eu também não consegui identificar quem é. É, eu não consegui até ver o fechou. E a gente deu sorte que erraram o gol feito também, né? Em outra falha do Cardoso. Outra falha do Cardoso. Nós também erramos um gol feito. Aliás, o Cardoso também errou um gol feito. É verdade. Ó, eu acho que... O América é unânime aí, esse Cardosão, hein? Tá, né? Tá, ele tá, quer café com leite, gente. O América é o quê, Corneto? Tem café com leite, ó. Não, só. Não é. Sabe, é o irmãozinho mais novo que você não pode... Que não vale, só entra no jogo pra participar. É o Coelho. Paciência, gente. Eu já perdi um negócio aqui. Eu não sei se eu concordo com você nessa, não. Foi um joguinho bem lazarento, bem safado. O Grêmio também entrou com o time B. E aí que aí é uma condição diferente da do América, né? Porque o Grêmio entra com o time B, que talvez falte um pouquinho de entrosamento também. Você vai ter já alguns ali que estão sem ritmo de jogo. Mas é assim, você está poupando o seu elenco principal, você tem outra condição... Então vamos botar isso aqui, é em casa, contra o Lanterninha, que já tá rebaixado. A galera entra no pique para fazer o jogo e ganhar a titularidade, né? Mostrar isso. Alguma coisa pro professor. A ideia é totalmente diferente quem tá entrando, né? Ao contrário do América, que mesmo que seja para fazer teste, pro ano que vem ainda, que tá longe, uma coisa muito pouco palpável pro jogador. Então, era de se esperar que o Grêmio fosse atuar com mais vontade e teve chance de fazer uma goleada que não fez, já que 3-0 não é goleada. E mais uma rodada que nós não tomamos goleada, né? Mais uma rodada. O América não tomou goleada neste ano ainda, neste campeonato. Tem mais duas chances aí de não tomar uma goleada nesse campeonato. Ser o único time, talvez, que não foi goleado nesse campeonato. O único, pouco provável. Lá na ponta, deve ter time que não tomou goleada também. Mas tá entre os poucos ali, talvez cinco, que não tomaram uma goleada no campeonato. Isso é alguma coisa a se comemorar. Vai, corre o risco também, seríssimo, se não vencer o Santos na última rodada. Corre o risco não, né? Então, caso não vença o Santos... Não, é realidade, né, gente? Comemos, né? Enfim, então, após não ter vencido o Santos... Não, aí não tem jeito. Pronto, então vamos lá. Só... Não vencendo o Santos na Vila Belmiro, vai se tornar o time com o pior aproveitamento como visitante no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. O atual pior time é o Ipatinga, que conquistou 5 pontos em 2006. Não, pois sim, gente... 5 pontos. 5 pontos, como visitante. É, porque são 5 empates. Isso. O América tem 4. Que beleza. Então, se empatar com o Santos, que já é difícil, fica igual o Ipatinga, com a pior campanha como visitante. Se perder, aí é garantido já a consagração como o pior visitante de todos os tempos do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Mais uma marca que o América está aí guardando para si. Um puto orgulho, né? O né? Que mais? É, há a possibilidade de a gente pegar o Santos já de férias sem querer nada. Bem provável, bem provável, né? Sem querer olhar, nada com a dureza. É, a diferença pro Palmeiras continua nos 6 pontos. Que na próxima rodada. O Palmeiras precisa de um empate. Isso, Palmeiras precisa de um empate. Na última rodada, um empate acabou. Então, acabou. A última rodada é bem provável. Entendeu? Então, o Palmeiras precisa de um empate. O Palmeiras vai pegar quem? Eu não sei aqui. Não. A Depois última a rodada olha. É Vitória. Vitória? E antes é a Chapecoense, se não me engano. Chapecoense? Isso. Chapecoense. Tem cara de quem encheu o saco do Palmeiras. Não vai deixar ele ganhar, hein? Mas o Vamos empate já bate. O jogo é onde, gente? Deve ser em Chapecó. Porque a última rodada do Palmeiras é em casa. E a essa de hoje foi em casa? Não, o Palmeiras não é em casa? Joga na Arena Palmeiras contra Chapecoense e depois pega o Vitória no Barradão. Ah, então tá. Então o trem do Inter fica pior ainda. Exatamente. Então, vamos falar do Inter, que a gente tá comentando aqui agora há pouco, né? O Inter parece que vai cair, gente. Bom demais. É um time forte que vai estar na Série B do ano que vem. Mas é bom que caiam esses times que nunca caíram. É esse acho. Estigma de, não caiu, bosta nenhuma. O Inter, que tal qual a América, foi campeão gaúcho, né? É isso aí. Você vê que coisa, o Santa Cruz foi campeão também desse ano, não, né? Acho que foi o Sport. Acho que foi, hein? Vamos ver quem foi campeão. Pernambucano e o Figueirense. Quem ganhou em Santa Catarina? Nós temos que ver isso. Porque nós podemos estar descobrindo um padrão aqui que ninguém enxergou ainda. Ninguém, né? Aham. O segredo é não ganhar o regional, gente. Ó, o Santa Cruz ganhou o Campeonato Pernambucano de 2016. É aí que eu vou confirmar o Figueirense. Catarinense, vamos ver aqui. O Catarinense foi a Chapecoense. Ah, isso. Foi, Chapecoense. Nem final o Figueirense fez, que foi Joinville e Chapecoense. Figueirense ficou em segundo no turno, né? Na fase de retorno. Na classificação. É o campeão do primeiro. Turno e a final, isso. Então foi Joinville, Chapecoense e o Figueirense não teve nada com isso, não. Bom, tá aí, né? Ponto fora da curva. Caiu hoje, né, Figueirense? Deixa eu ver. Uma goleada que sofreu do Vitória. Está matematicamente rebaixado conosco. Aí tá, então vamos falar de Série B 2017. O senhor Corneta, tá tudo bem aí? Tudo. Eu tô mastigando o microfone aqui. Isso, o senhor podia deixar o microfone quieto. O Vasco perdeu pro Criciúma ontem. E aí ficou em situação periclitante, embora ainda esteja na quarta posição. Eu acho muito difícil. Há possibilidade? Há. Mas eu acho que é difícil ainda o Vasco não cair. Não subir. O Vasco está 3 pontos à frente. O único time que pode tirar essa vaga do Vasco é o Náutico. Do mestre Giva. Nossa, tem essa. Eu tinha esquecido esse detalhe. Tudo pode acontecer agora. Mas o Vasco... Vamos lá. O Givanildo vai receber o Oeste. Isso. Que está lutando para não cair na última rodada. Ele está em 17º e luta para não ser rebaixado. O Vasco vai pegar o Ceará, que já não quer mais nada com a dureza. Não sobe e cai. Né? E também o jogo em São Januário. Os dois estão jogando em casa nessa última rodada. Os jogos serão no sábado, se eu não estou enganado. Isso. E nosso jogo também vai ser no próximo sábado, para a gente acostumando, né? Mas mais tarde, né? Mais tarde o nosso, que é, acho que o nosso é às 8, inclusive, né? 8 horas da noite. 8 horas da noite do sábado, no Independência contra o Sport. A gente já vai jogar sabendo, então, se teremos Vasco ou não na Série B 2017. Acho difícil o Vasco deixar escapar essa vaguinha. É aquele negócio, igual o Corneta comentou antes, né? Tem a questão salarial aí que desmotiva um pouquinho os jogadores. Teve até aquela questão de mensagem do WhatsApp que saiu de um jogador aí falando que eles estavam fazendo corpo mole, o cacete A4. Mas eu acho pouco provável o Vasco perder esse acesso assim. Eu também acho pouco provável, mas eu tô torcendo também pro, porque é outro estigma também. Grande que cai e volta no mesmo ano. Então, uhum. Ele não voltar, eu acho que é bom equilibrar os campeonatos. Eu não tinha contado com o fator Givanildo. Eu não tava contando com ele. E se você for pensar, claro, a última rodada é a última cartada, a coisa muda de figura. Sim. O Vasco pode ir lá, mandar uma mala preta lá pro Oeste. Não. Pro Oeste seria uma mala branca, mas uma mala preta. Ah, preta pro Ceará? Ceará, sei lá. Não, enfim, Vasco. Né? O Vasco tem dinheiro pra isso, não. É, pois é. Mas o Vasco vai jogar com o Ceará, que não quer nada. Mas o Vasco acabou de perder do Criciúma, que não quer nada. Então. Jogando em casa. É. Em casa, é diferente, sim. Diante da sua torcida e tal, é um pouquinho diferente. Não sei, vamos ver. Agora, você não acha que é tipo um puta final de ano, você que é o Ceará, que o time já não briga mais nada, fuder com o Vasco e deixar ele subir na sua casa, cara? Eu acho sensacional. Seria dizer assim, motivação, vou atrapalhar que a porra daqui do Eurico Miranda, vão cagar com eles também, no sujeiro, vou fuder com eles também. É assim, é uma motivação desgraça alheia, sabe? Sim. A torcida botar pilha lá, que o Vasco deve ter falado. A gente não acompanhou tanto a Série B também. A gente não sabe como foi o Vasco na segunda ano esse ano, né? Ah, ele liderou boa parte, mas nessa reta final caiu. Assim, tá numa campanha pífia. Não, o Vasco vai ser na América na Série B, né? Vai subir chorando na quarta posição, né? Se subir, né? É isso aí. Bom, mas deve subir. A verdade é que deve subir, sim. Acho difícil não subir. O Adolfo tem mais uma participação aqui. Acho que foi naquela hora que a gente estava falando do Renato Bruno, comentando que ele é volante, mas só entrou como meio atacante até hoje. E foi bem como entrou. Entrou, é verdade. Talvez ele tenha se descoberto como meio atacante, olha aí. Teve um jogo que ele entrou. Foi o cara da Itatiaia, ou alguém me falou. Que ele entrou e aí o Guerreiro, um outro jogador, virou e falou, vai lá e faz igual você faz nos treinos e tal. E é isso, a impetuosidade, vai pra cima deles, né? E, tal. Uhum. E ele jogou muito bem naquele primeiro jogo. Depois de um outro jogo, se não me engano, ele não jogou tão bem, mas ele entrou bem também. Ah, entrou bem, sim. É um que a gente pode esperar. Eu acho que a gente pode esperar alguma coisa dele. Ele parece ser bom jogador, assim. Parece ser muito sério, não tremer muito. Achei muito bom. Do jogo de hoje, deixa eu ver se tem alguém que. Bom, poderia falar do Nilson, talvez, né? O Nilson, enquanto esteve em campo, embora estava o time todo desentrosado, etc. e tal, ele não tenha tido nenhum grande arremate a gol. Nada uma cabeçada ali, mais ou menos. No lance. Acho que teve só essa cabeçada, né? No segundo tempo. No primeiro tempo ainda, não? Acho que foi no segundo, mas no escanteio do Bruno Teles. Ele subiu bem, mas a cabeçada não foi tão boa. Né? Isso, foi pra fora. Cara. Assim, mas pelo menos o domínio de bola. A proteção da bola me pareceu melhor do que os outros atacantes que passaram pelo América esse ano. O pouco que eu vi eu também achei. Não, mas aí também é covardia, né, cara? Eu sei que é covardia, mas é o parâmetro que a gente precisa ter. Isso. É o único que a gente tem. Até se tem um olho errei, né? É difícil. A gente, a gente pode aqui sugerir, né, ao pessoal da planilha que saia um pouquinho da tela do computador e assista aos jogos. Isso. Né? O mundo não é só matemática. Matemática explica muita coisa, mas não explica tudo. Já botar esses meninos para assistir Moneyball, que é filme lá do Brad Pitt sobre beisebol. É que lá com a planilha, começa a implementar. Não, mas o problema, nossa, é justamente esse, que a gente só usa, a gente viu um problema é sensacional. Exatamente, mas aí que tá. Deixa bem claro que sim, a planilha é interessante, é uma evolução, é uma nova forma de se ver o esporte, de se mensurar um jogador, mas os velhos técnicos que têm o feeling, que vão lá, o olheiro que tá vendo o cara jogar, que eles ainda são importantes, o filme não descarta eles. O filme não fica só... É de ruptura, porque a planilha está sendo apresentada, mas o filme ainda deixa clara a importância dos demais. Então... Mas o beisebol também é um esporte bem diferente do futebol, né? É difícil, né, cara? Ô, Corneta, eu tô tentando fazer os caras sair da planilha, bicho. Me ajuda isso. Não, só que a planilha, eu tô falando que a planilha funciona pro beisebol, pro futebol, não. Tá, mas meu argumento não era isso, mas tudo bem. Ó, participação aqui, o Adolfo de novo. Vasco Internacional na Série B ano que vem pode complicar uma das Série Bs mais fáceis para o América. A Série B nunca é fácil, não. Eu não concordo não, Adolfo. A gente consegue complicar qualquer Série B. Eu acho o seguinte, eu até já discuti um pouco isso, acho que foi com o Ramon ou com o Alisson, não lembro. Pro ano que vem, ter o Inter, que está quase caindo, ou ter o Vasco, que pode não subir, é ruim, claro, porque é um time grande, que vai ter muito mais dinheiro e vai ser uma briga por mais uma vaga. Um adversário difícil. Um adversário muito difícil e é uma vaga menos e tal, sem dúvida. Mas a longo prazo, pensando na Série B como um campeonato competitivo, forte e tal, que a gente sempre briga para subir, todo campeonato do América na Série B é brigando para subir. Raras exceções que a gente não briga. Isso faz com que o campeonato fique mais forte, mais equilibrado. A gente perde esse estigma de time grande não cai, time grande cai e volta rápido e tal. Eu acho que isso pode, pro futebol em si, pode melhorar. Pode ficar mais competitivo. Porque um time pequeno, quando vai enfrentar o time, ele fala, putz, eu vou jogar com o Inter. Não, o Inter já vai ser campeão da Série B. Então, não tem problema eu perder. Não. O Inter pode nem subir, igual o Vasco não subiu aquele ano, entendeu? As coisas já começam a ficar mais equilibradas. Eu penso assim também. Aí o time grande na Série B também faz um bom serviço de tirar ponto dos outros também. Isso. Porque ele atrapalha a vida de todo mundo. Isso mesmo. Quem botou em cima do Inter, por exemplo, na Série B, é uma ponta que atrapalha os outros. É, isso aí. Exato. Eu acho mais interessante. Outro aqui que também não está querendo enfrentar grandes adversários... É o nosso querido Rony Franks. O que houve, Formiga? Acabou aí, seu fornecedor te deixou na mão. Acabou o produto. Agora é ressaca. Você tá me parecendo. Agora é ressaca, né? Uma frase muito simples, mas você tá me parecendo tão triste. Tá aqui o nosso Formiga. Pro América é melhor o Vasco subir e cair times fracos. É, foi o que eu falei. Já tá caindo time fraco, gente. Claro. Por que o Inter é time fraco. Pois é, não, o fraco seria o Vitória, né? Que já tem mais dinheiro que a gente, já tem mais estrutura, eu não diria, mas mais público, mais dinheiro, um apoio maior da TV e do seu público. Então, jogar no Barradão, eu detesto jogar no Barradão. Eu acho que eu prefiro jogar no Beira-Rio do que jogar no Barradão. Vou ser muito sincero. Então, eu não sei... Eu não vejo isso, não. Nós ganhamos do Inter, esse ano não ganhamos do Vitória, por exemplo. Então, é difícil. É difícil mensurar essas coisas. Não sei, não. Mas vocês têm razão. O mais provável, né, o que manda a lógica é que o campeonato fique mais difícil e que você tenha uma redução, aspas, do número de vagas que estão em disputa para o acesso. Mas com grande time na Série B, até o próprio campeonato fica mais valorizado e pode ganhar mais gerar mais receita também. Exato, mas eu também tem esse um Vasco da Série B, que Série B bacana, sabe? Uh-huh. Um bom time, bom. É, tudo exato. Lá, e, gente, futebol, a gente ainda tem que prezar o resultado de campo, né? Se os times conquista ou não o resultado dentro de campo, e vamos aceitar. E é esse time que tem que cair. E convenhamos, viu, gente? Esse time do Nacional não. É uma draga. É um timezinho horroroso. E se o América tem a pretensão de um dia subir e não fazer o bate-volta, não cair mais, conseguir se manter um pouco mais na Série A, ele vai ter que se acostumar a jogar contra esses times também. E talvez seja melhor que esses times estejam na Série B, pra você tirar um pouco dessa mística. Pra preparar também, né? Pra acostumar a jogar. É, do que ficar ganhando só de vitória, Chapecoense, Ponte Preta, Figueirense, essas coisas. E aí? Aí, o Sport TV tá fazendo o favor de repassar os gols aqui. O segundo gol, um azar do cacete do Juninho também. A bola bate nas costas dele. E lá o Cardoso tá correndo sem rumo, sem lugar, sem velocidade. Ei, Cardozão! E ainda, eu não sei o que ele falou quando ele bateu. Pior que eu acho que ele bate no peito, né? Depois que o gol sai, ele vira de costas e fica batendo no peito. Eu entendi que ele tava falando que a bola era minha. Seria aquela bola em disputa lá no meio de campo com o Juninho, que a bola era dele. Bicho, essa bola não tinha que ser sua. Se você erra essa bola, ia tá. O Juninho não teria ido na bola, não haveria cobertura, tava o Roger perdido no meio de dois. Então não era pra ele ir nessa bola. Essa bola não era dele. Precisa rever o jeito. Talvez chegando em casa ele reveja o lance pra ver que essa bola não era dele. Não tinha nada que tá ali. Ele também não tinha nada que tá ali, então tá tudo errado. Pois é. Mais algum assunto que vocês estão querendo tratar? Ó, eu tenho um assunto muito importante aqui, ó. O que é uma goleada? Vamos fazer definir um padrão aqui? A partir de 4 gols é goleada, mas 4-1 é goleada? É. E 4-2? 4-1, olha só. Eu acho que 4-2 ainda é, porque 4-2 também é no limite. Eu também acho que é goleada. Assim, a minha definição de goleada, a partir de 4 gols, dos times, tem o time vencedor, no caso, né? Tem que marcar a partir de 4 gols e ter uma diferença. Essa é a minha regra. Então 4-2 é goleada. Mas o 4-2 é a exceção que confirma a regra. Não, peraí, deu uma falhada. 4 gols e não pode tomar quantos? Não, 4 gols e manter uma diferença de 3. Ah, entendi. Então seria até 4-2 se encaixa? Não se encaixa. 4-1. 4-2 não se encaixa, mas 4-2 para mim é a exceção que confirma a regra. Mas aí, então eu vou te dar outra exceção que eu acho que é goleada. 5-3. Ah. É goleada? Não é. 5-3 é pelada. É pelada? 5-3, 6-4, 7-5, aí é pelada. Mas aí então eu não enquadro como goleada? Não, é pelada. Isso provavelmente foi jogo feio. Entendi. Então, dito isso, porque é o seguinte, enquanto a gente falava que tem um levantamento de quem tomou goleada nesse campeonato. Só que eu considerei, por exemplo, 4-2 e considerei um 5-3. 4-3? Não, 5-3. 5-3? Eu considero, mas se você falar que não, eu tiro 5-3. Ah, deve ter sido pouco o jogo com 5-3. Vamos deixar pro público resolver aí. Então, aí e a galera resolve. Seguinte, ó. Considerando 4-1, 4-2, 5-1, 4-0, isso tudo é goleado, tá? Não considerando 5-3, depois a gente coloca esse 5-3, tá? Se eu não considerar o 5-3, 7 times não tomaram goleada. Palmeiras, Santos, São Paulo, Curitiba, Sport e América. E o Botafogo. Mas olha, o Botafogo tomou um 5-3 e aí eu tinha colocado ele. Então pode ser 6 ou 7, a gente define. Vamos decidir de quem foi o 5-3 que o Botafogo tomou. Pô, agora não lembro, deixa eu buscar aqui. Não, eu descubro aqui. Continua o seu raciocínio que eu busco esse dado. Não, meu raciocínio é esse. Mim, 5-3 seria uma goleada, mas o seu critério é até mais fundado do que o meu, fundamentado do que o meu, então, não sei. O 5-3, eu acho assim, porque a goleada em si, qual que é a razão de você chamar uma vitória de goleada, na minha opinião? A goleada em si é um jogo em que você teve um domínio completo e absoluto do vencedor sobre o seu adversário. Nesse quesito, a gente vai achar até 1-0 do América, por exemplo, que a gente poderia chamar de goleado. Porque o América apresentou um futebol muito mal, muito ruim. Mas é que tá. O fato do outro time, por mais que tenha dominado o jogo, não ter conseguido transformar este domínio em gols, descaracteriza para mim a goleada. Então, para mim, a goleada é aquele jogo em que você tem absoluto e total controle. Tolada, né? Isso, é o chocolate. Beleza. Você tem total controle sobre o seu adversário para ganhar a hora que você quiser. Você foi lá, fez o resultado, e você buscou, e você fez 4 gols. Você fazer 4 gols, para pensar, você tem que fazer mais ou menos um gol a cada 23 minutos. Isso. Né? Então, não é uma coisa, não é uma tarefa simples. Sim. É claro que você pode fazer todos os gols ali só na primeira metade do primeiro tempo. Isso. Dependendo do jogo, ele se configura dessa forma. Tá aí a Holanda, a Alemanha, que não me deixa mentir. Mas, em geral, se você for fazer a matemática, você precisa fazer um gol a cada 22 minutos e meio. Então, quando você faz 4 gols, você teve esse domínio e você mostrou vontade de conquistar o objetivo da partida, que é marcar tento. Não é segurar. O futebol mesmo bonito é aquele que você marca gol, isso. Não é você ficar segurando resultado e ganhar de 1-0 todo jogo. Isso. Quando você tem o 4-2, o 4-2 ele geralmente é um 4-1 que vacilaram e saiu o segundo. Ou é um 4-2 que estava mais tenso e depois do 3-2 saiu um 4-2. Então é difícil, seria ideal ver a partida para saber se ele é de fato uma goleada ou não. Mas eu acho que em geral eles são. Em geral, se tirar a média dos 4-2, a maioria se configura goleada. O 5-3 dificilmente é um jogo que você tem domínio total. É um jogo aberto com muito gol. Mas não pode ser visto também como um jogo que um time dominou amplamente, matou o jogo, e aí chegou no final, ficou, deixa pra lá. E o outro falou, não, nós sempre correi, tentou, e acabou fazendo 2-3 gols. E aí esse corpo mole, na minha opinião, é o mesmo que tira o fator goleada do time que teve absoluto domínio e ganhou de 1-0 só, entendeu? Porque não buscou mais gols. Então, se ele abdicou do que é o essencial do futebol, que é o fazer o gol, ele abdicou, ele tomou 2 gols e ele perdeu o status de goleado. Então 5-3 não é, você me convenceu, 5-3 não é. E nós temos, então, 7 times que não tomaram goleadas nesse campeonato até agora. Palmeiras, São Paulo, Curitiba, Sport, Botafogo e o América. Muito bem. Só para complementar, o Botafogo tomou 5-3 do Atlético. Do Atlético? É. Ah, tá. Eu tô tentando lembrar desse jogo, acho que eu não vi esse jogo, não tô lembrando. Foi na 12ª rodada do primeiro. Não vou lembrar disso nunca. O Botafogo tava na draga ainda, né? É, eu acho que sim. É, acho que o Botafogo tava na draga ainda, então era o momento do time. E mesmo assim ainda fez 3 gols. Então, eu acho que não dá pra... Bom, vamos chamar de goleada aqui no caso, então, mas eu fico na dúvida. Ah, não, nós tiramos, né? Nós não chamamos de goleada, tiramos. Não é isso? Sim. Isso. Entrou o Botafogo. Ainda mais que é contra o Atlético. Ainda mais que é contra o Atlético. Tem um monte de comentário aí, ó. Eu acho que tá legal. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Você tá vendo? Se quiser falar, manda bala, que o meu não atualizou aqui ainda não. Deixa eu ver onde que nós paramos. O último foi o Formiga, né? Agora tem o Fabiano Liporati. Rony, entendo, falando pro Formiga. Rony, entendo seu ponto de vista, mas o América, se quer ser grande, tem que se acostumar a jogar. Não, esse é leu, né? Exato. Não, isso eu não li, não. Isso eu falei, mas eu não li, não. Ué, então ele falou a mesma coisa que você. O América, se quer ser grande, tem que se acostumar a jogar e ganhar dos considerados gigantes e protegidos do sistema hoje. Então, concordando com você. Tô vendo aqui. Fábio Liporati, isso mesmo. Aí o Rony entrou na discussão. 5-3 é pelada, 6-4, 7-5, concordou aqui que é pelada. 5-3 do Botafogo foi contra as Cachorras, lembra aqui o Fabiano. Goleada, mais de 4 com diferença de 2. Aí, ó. Pra mim é diferença de 3, viu, Formiga? Isso. Pra mim é diferença de 3. Senão, 5-3 ali é goleada. 7-5. 6-4. Não... 7-5, por exemplo, 6-4 e 7-5 são jogos claros em que você não tem necessariamente um domínio de um time. É verdade. Entendeu? são jogos que provavelmente foram jogos abertos, defesas muito ruins, pelo visto, mas jogos abertos em que você tem a criação vencendo a defesa, né? A vontade de não tomar gols. Mas aí você tem os dois times capazes de criar e capazes de produzir muito. Então eu chamaria de goleada. Eu acho que o critério que você adotou, você já me convenceu. Fica assim, ó. Quatro gols, beleza. O outro time só pode fazer um. Se ele fizer dois, só pode fazer um, né? O outro time tem que fazer quatro gols ou mais. E o que perdeu, tu só pode fazer um ou mais à medida que o outro for. A diferença tem que ser de três. Exceto o 4-2, que é a única exceção ali, né? Pra cima disso... Isso, é porque essa equação, ela é... Pode ser assim, ó, a equação seria assim, ó, mais de três gols, ó, mais de quatro gols, ó, de quatro gols ou mais, com uma diferença de três gols. Esse critério, mesmo esse critério, ele é limitado, na minha opinião. Porque... Opa! Alô? Alô? Ah, desculpa. Oi, voltei? Voltei. Voltou. Muito bem. Eu cheguei à conclusão. A gente precisa, na verdade, uma outra fórmula matemática. A diferença, ela não pode ser um valor absoluto. Ela precisa ser uma fração dos gols sofridos. Entende? Então, talvez... Eu acho que não é 50% ainda, porque aí encaixaria o 4-2, por exemplo. Isso. Então, você é acima de 4 gols, e cuja diferença de gols pró seja maior ou igual a 50% dos gols contrários, sofridos. Entendeu? Porque você chega num ponto... É tão complicado, né? Eu acho que tá complicando. Sabe por quê? Se você chega num ponto... Você chega num... Por exemplo, diferença de 3. 8-5 você tem diferença de 3. Isso. Mas 8-5 não é goleada, 8-5 é pelada também. Entendi, boa. Entendi. Entendeu? Então, entendi. Você precisa ter uma... Eu não sei ainda qual que é a porcentagem, como descrever isso matematicamente, mas provavelmente alguma mente brilhante já fez isso no mundo, a gente precisa pesquisar e descobrir. Eu vou trazer para você no próximo jogo, nós vamos achar isso aí. Eu me comprometo a trazer a fórmula matemática da goleada. Muito me bem. Comprometo. Vamos buscar isso para o próximo programa, que vai ser no sábado. Ih, o Atlético empatou agora, ó. Olha só. 2-2, Santa Cruz e Atlético. A gente continua na lanterna com Santa Cruz nem para avacalhar o Atlético. Foda. Vamos lá. Vamos buscar isso, que é uma fração. Se alguém quiser contribuir, a gente tem um professor de física, como é que ele chamava mesmo? Tio Elbert. Tio Elbert, se você estiver ouvindo, dá uma ajudadinha, você provavelmente sabe mais de matemática que a gente. Como é que você descreveria isso, então? Nós temos algumas condições, né? Então é mais de 4 gols a partir de 4 gols marcados por uma das equipes, sendo que você tem que ter uma fração aí que ela, no 4-2 ela seria 50%, mas à medida que ela vai se ampliando, que o número de gols pró aumenta, essa porcentagem ela precisa aumentar junto. Aí eu não sei como descrever isso. Vamos descobrir isso aí. Eu acho que, olha, se você está na graduação de matemática e precisa de um TCC, tá aí, meu querido. Esteja entregue. Deixa eu ver, o que mais nós tivemos aqui? O Iago Beren, Cardoso craque, o mito. Quase fez o gol em seu primeiro jogo. Esse é mito. Pois, se ele tivesse feito gol, ele continuaria sendo com o Latino. Saúde. Tá tudo bem, hein, Corneta? Pena de frango? Você tá depenando o frango agora, é isso? Dá pra comprar congelado, já tô depenado, sem as vísceras. Sério, velho? Eu não gosto de estripar, cara. Não. Dá pra pedir com o Danilo Matagalo. Vamos lá. Nós estamos enrolando desde o início. Tem 45 minutos que nós estamos enrolando. Só terminar de ler os comentários aqui. O Fabiano Liporati, Pela análise de goleada e domínio de jogo, o América levou inúmeras goleadas nessa Série A, perdendo vários jogos, então, o Fabiano. Mas é aquilo que eu falei, não é só o domínio. O domínio é um fator importante para você chamar de goleada. Agora, se o time que dominou abdicou dos gols, não foi competente o suficiente e efetivo para fazer 4 gols, pelo menos, aí ele tá abrindo mão do título goleadístico. Né? Provavelmente as instituições que determinam o que é goleada ou não, não aceitam a goleada. 5x3 foi aquele jogo do Botafogo, levou o gol mais rápido do campeonato. Ah, tá. Esse, só o gol mais rápido do campeonato eu lembrei agora. O resto do jogo eu não tava lembrando, não. Mas foi isso mesmo, você tem razão. Eu tô na dúvida, será que... Quê? Foi aquele gol que o Botafogo... Tomou antes, antes do horário do jogo? Isso, é, antes das 9. Antes do horário do jogo, não foi? 8h59, é, isso aí. Foi isso, não foi? Foi. Esse jogo foi sensacional. Eu lembro disso. Eu não sei se a gente tava fazendo programa no dia... Ou se a gente eu acho que nós chegamos a comentar isso, mas enfim. Muito bem lembrado, viu, Fabiano? Muito bem lembrado. É, foi numa quinta-feira, então fazia programa muito nas quintas. É verdade, né? É possível que tenha tido programinha assim. Bom, vamos fazer as votações. Olha aí, ó, peraí. Ó, aos 13h25, Santa Cruz 3x2. Muito bem, beleza. Santa Cruz. Pelo menos a vaca cala isso aí. Eu nem vi o gol. Corneta, você quer começar com a votação? De quê? Ele nem tá vivo. Alô? Tá vendo? Oi, tudo bem? O senhor tá aí? Deu tilt aqui, galera. O senhor pode deixar o frango um pouquinho marinando enquanto o senhor vota no Colatina e no Bala? Tá, viu? Deu o voto Robocop aqui e eu não vi nada. Peraí, vou começar pelo Colatina, pelo Norte Peru do Deguado Atlético. Qual que a gente vai começar? Colatina, né? É. Colatina já foi eleito, não foi, não? Foi, Cardoso, unânime? É. É o Cardoso. Muito bem. O Bala, quer votar em alguém? Sacanagem, né? Bala. Ah, vai pelo Tony, que o cara da TV falou bem do Tony. Vamos lá. Isso, muito bem. Seu Sérgio. Então, eu não vi o jogo todo, eu não vi o primeiro tempo, vi só uns pedaços do segundo. Eu não tô. Não tem nome pra votar em Bala, não, do pouco que eu vi, cara. Uh-huh. Se eu fosse me esforçar, seria assim, sei lá, o Nilson tentou alguma coisa, mas nem isso, acho que é muito forte dar um Bala pra ele. Eu poderia dizer que o Nilson foi um cara que se esforçou, mas não daria o Bala pra ele, não. Uhum. Eu daria o Bala para nossa bela discussão a respeito de goleada. Eu acho que foi um programa bem interessante. Bem. Então, o Bala não, vai para Bala para enrolação, então, né? Exatamente. O que tem o seu Bala? Enrolamos muito bem, né? Ah, gerou muito comentário do goleado. Isso, ou não goleado. Exatamente. Acho que foi talvez o nosso melhor assunto até hoje. Não é? Muito bem. Eu vou votar no Tony também. Só para votar em alguém, apesar de eu ter gostado muito da nossa discussão sobre goleada, mas como eu fui quem mais falou a respeito do assunto, eu estaria praticamente votando em mim. Eu não acho que isso é assim. No Tony, que realmente foi elogiado pela transmissão, correu o campo inteiro, como ele sempre faz e tal, com alguns erros, como sempre, alguns acertos também. Era a liderança dentro de campo hoje, foi o capitão. Meu voto hoje vai pro Tony. Quem não viu o programa feito na quinta-feira passada, veja Decadentes 47, foi o programa que nós fizemos ao vivo em Belo Horizonte, lá no estúdio Pietá Tatu, na Paraíba 1441. Espaço gentilmente cedido lá pelo Cidim, da Turma do Fundão. Estávamos lá todos nós, exceto o Ramon, que estava doutrinando mentes inocentes para a Revolução Vermelha que virá. E o programa ficou, assim, um pouquinho melhor do que a gente costuma fazer. Por quê? Porque tem vídeo. Então, além da gente falar besteira, tem as nossas caras feias. Isso dá um upgrade no programa. Mas ficou bacana, vocês assistam lá, se vocês não assistiram ainda. Deixa eu brigar, ficar focado no programa... trabalho, né, cara? Não dá pra fazer outras coisas, né? É ruim isso, cara. O que é? A gente é obrigado a ficar focado no programa, não dá pra cozinhar, não dá pra lavar a louça, não dá pra fazer nada. É, atender ligação de uma sócio, de discutir com a esposa. Ué, negócio é negócio, é. Discutir com a esposa, ajudar no dever da criança, jogar Mario Bros, não é isso? Enfim. Não dá pra usar o nariz. É claro que se a oportunidade se apresentar, a gente vai fazer de novo dessa forma também, mas o nosso dia a dia, o nosso arroz com feijão, é isso aqui de sempre. Então aproveitem o último lá. Esse último programa acabou que não foi pro feed ainda, porque eu peguei estrada depois, cheguei cansado igual um camelo, ainda não fiz a edição dele, mas farei hoje à noite, junto com a edição desse programa, então até amanhã tá tudo lá no feed. No mais, próximo jogo é sábado às 8 horas em Belo Horizonte. Último razão jogo. Pela qual o último jogo em casa. Por favor, vamos à Independência, né? Vamos lá. Contra o Sport a gente gosta de ganhar. Vamos lá. Vamos ver os meninos ao vivo. Ter outra impressão, né? Melhor, quem sabe. Então, o próximo Decadentes deve ser também no próximo domingo, no nosso horário de sempre às 8 da noite. Quiçá com o time completo. E é isso, galera. No mais, curtam a página no Facebook, sigam no Twitter, decadentes.com, não, decadentes.wordpress. .com, que é o blog onde estão todos os programas. Assine o canal youtube.com/decadentes. Estou esquecendo tudo hoje também. Tá uma beleza. Mas é isso, gente. Vamos encerrar que nós já enrolamos demais. Nós não vamos fechar nem uma hora de programa, porque hoje realmente o jogo foi uma safadeza. Então a gente mantém. Safadeza a gente perder tempo falando isso aqui uma hora. Exatamente. A gente comete uma safadeza ainda maior e já acabou, né? Vamos falar a verdade. O importante agora é o boa noite do Sérgio Tavares e futuramente a mensagem edificando o corneta. Infelizmente nós esquecemos. Não, não tem mensagem edificante hoje não. E vira aí. Seu Sérgio Tavares, boa noite. Boa noite, galera. Eu chamo também todo mundo para ir ao campo no próximo sábado, sabadão de noite, né? Vamos lá tomar uma cerveja, bater papo e tal. Ouvi dizer que o último não vai nem chover. Não vai nem chover aí, ó. Já em primeira mão sabemos que não vai chover, então bora lá encher a cara. Falou. Isso. Seu corneta, não tem mensagem edificante? Uma boa noite, galera. Não usem drogas, juízo. E até sábado, né? Se é pra tu deixar, né? Sábado, 8 horas da noite, tem que ter alvará especial, né? Sabe como que é, né? Não, o programa é domingo, senhor. Sábado é o jogo. O senhor não vai mesmo? Não. Eu tô falando do jogo, você não tem alvará especial, né? Então tá bom. Tem churrasco à tarde, vou estar completamente pimpão, cara. Nem sei se tem condição física de ir num jogo depois disso. Claro que tem, isso. Claro que tem. Para com isso. Galera, é isso então. Obrigadão a todos que acompanharam hoje. Lembre-se sempre, 3x0 não é goleada. E se tudo der certo, no próximo programa nós vamos estar com a formuleta mais... O nível de criatividade do programa é tão grande. Levamos uma hora para justificar que não fomos goleados hoje. Não é? O nível que chegou no desespero nosso. É pra você ver. É isso então, galera. Valeu, obrigado, boa noite e até a próxima. Abraço. Falou.